Portal do Arrocha. Breno Santos, a voz do seu coração. Eu te falei que sem você tá tão ruim. E mesmo assim você nem ligou pra mim. Fazer o quê? Eu te falei que eu não parava de chorar. Sabendo que não ia se importar, fazer o quê? Bateu arrependimento de entregar meu sentimento. Matasse, eu estaria num caixão. E o que cê fez com meu coração? Se arrependimento matasse, eu estaria num caixão. Dentro de um caixão. Falei que eu não parava de chorar, mesmo sabendo que não ia se importar. Fazer o quê? Bateu arrependimento de entregar meu sentimento. Eu estaria num caixão. E o que cê fez com meu coração? Se arrependimento matasse, eu estaria num caixão. E o que cê fez com meu coração? Se arrependimento matasse, caixão. E o que cê fez com meu coração? Se arrependimento matasse, eu estaria num caixão. Dentro de um caixão. Breno Santos, a voz do seu coração.